para pronto, web 5898. 5898, Olinda, decola 10, vento 120 graus, 059. Olinda, decola 10, 59. Só para informação, então, agora o TAN está prosseguindo para o 09. Afirmativo. 9, passa 1, no 60, chame o centro em 125-1, no terno 1-3-3-2-5. 125-1, no 1-3-3-2-5, WebJet 6749. Onde espera pronto, 5797. Ali mantém o 10, 5797. Ali mantém, 5797. Web 5898, decolagem Salvador 06, controle 119, destino 8. Obrigado, bom dia. Lima de bom dia, WebJet 5898. 98, bom dia, sub mantenha 340, saída da EL. 34 da EL. Lá de voar da EL, 5898? Autorizado. Obrigado. Web 5717, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 059. Livre decolagem, 5717. Web 5717, decolada 08, controle 119, decimal 8. 1098, 5797. Azul 4177, chame agora o centro Recife, frequência 1251, no terno 3325. Agora Recife, só poderia confirmar a frequência, por favor? 1251, no alterne 1-3-3-2-5. 6-1-2-3-5-4-1-7-7. Tony sobre Salvador, bom dia, Webjet 5717, transfere, passa 250. Desculpa, 2500. Web 5717, bom dia, sobre manter o 340, saída da EL. Sobe, eu mantenho 340 no perfil da EL, autoriza para onde lida, senhor? Eu mantenho inicialmente o perfil da saída, Web 5717. 340 no perfil da saída, 5717. Salvador, Webjet, Juliette, Juliette. É solicitação de pushback e reboque, posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Confirmando, Web, Whisky, Juliette, Whisky. Negativo, Whisky, Juliette, Juliette. Afirmativo, Whisky, Juliette, Whisky, Juliette, Whisky, Juliette, confirmando. Whisky, Juliette, Juliette. Afirmativo, Whisky, Juliette, Juliette. Ciente, está autorizado, reporta para ingresso no pátio 1. Afirmativo, reportaria. Web 5898, passou 150, chama o centro em 1251, não tem não 3325. 2513325, muito obrigado. Sete, passa 140, chame o centro em 1251, não tem não 3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 5808 da web, informação eco, autorização Goiânia. Webjet 5808, autorizado, Salvador, Goiânia, 340 nível. Decolo no zero, curva esquerda na saída Alessa. Controle 119, decimal 8, transponder 5513. Autorizado, Goiânia, 340, rota conforme, decolando da 10, curva esquerda, saída Alessa. Controle na saída 198, 5513, o transponder web 5808, portão 11. Afirmativo, chama posto de acionamento. Gente. Salvador, Juliette, Juliette, pronto para ingressar no patrono. Autorizado, reporta ao término, whisky Juliette, Juliette. Afirmativo. Patão, confirmando o tráfego. Chama a torre. Eu sigo o direto em Jesus. Azul, plano para 76? Afirmativo, só criar ficha, um minuto. Salvador, para Paulo Afonso. Índia, Paulo Afonso, número 2, para cópia. É o 090, Juliette Jesulu, nível solicitado. Pode. Afirmativo, Afirmativo, Juliette Índio Zulu, autorizado Salvador Paulo Afonso, decola da 1-7 com curva à esquerda na saída Conde, o controle em 1-9.8, aciona 0263, confirmando nível 090. Destino Aracaju? Afirmativo, autorizado Aracaju, 090. Chama push, corrigindo, chama pressionamento, Juliette de Zulu. Táxi, Juliette de Zulu com 02 a bordo. Táxi autorizado, reporta para ingresso e decolagem. Índia, Papa Oscar, copia? 2, acionamento na posição posterior, pushback. Autorizado, 5808. Sim, 5808, chama para táxi. Índia Papa Oscar, copia? Rápido. Índia Papa Oscar, autorizado Salvador Paulo Afonso, nível 090, via Whisky 1, decola 17, esquerda na Lotar. Controle 1119.8, transponder 0264. Corrigindo, Paulo Afonso aguarda o transponder. Autorizado Paulo Afonso, 090. Não consegui ouvir o cotejamento, a clareza está 1. Autorizado, Paulo Afonso, 090, vai falar da 1-7, com curva esquerda, na saída lotar para interceptar o Whisky 1. Aguardando o transporte, acionado, pronto para o táxi. Ciente, pronto para o táxi, está no pátio 5? Pátio 4. Também no pátio 4, reporta na Oscar. Reporta na Oscar. Paulo Juliette, Juliette, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Oi, web 5808 para o pushback. Livre, chame táxi. Bebe. Salvador, bom dia, Rio 5973, com a Eco, vai cruzando 170 para 150. Bom dia, autorizado chegada Mari, vê se mantém a 2000, ajuste 1011, informe o localizador. Bom dia, para 2000 pés, 1011, informará o localizador aí. Pode voar em TAP. Autorizado voar Duna. Tráfego. Autorizado, conquista uma centena, decola no 7, direita na Coral, controle 1198, aciona 5505. Afirmativo, o senhor costuma fazer a gole? Então tá a critério, gole e val. Tá, não, chama táxi. Tinha Zulu, ingresso no 7, reporta pronto. pode se colocar no céu. Afirmativa, número 2, Índia Pasca. O Giletinho de Zulu, reporta pronto. Giletinho de Zulu, decolagem autorizada no 7, vento 120 graus, 159. Ciente, está autorizado, reporta na papá. Afirmativo. Gilete Índia Zulu, decolou 26, controle 1998. 1998, grato, bom dia, Gilete Índia Zulu. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Gilete Índia Zulu, transfere. Gilete Índia Zulu, submantém 090, saída Conde. Saída Conde 090, Gilete Índia Zulu. Foi estacionado com 76 a bordo, 4 horas e 5 autonomia, alternando o caminhão para o táxi. 7. 7 então. Isso é 17 para Lençóis, conforme planeia que uma centena, pós-visual, 105, curva esquerda, Momo. Alba pós-direto, frequência do controle 119.8, a torre 18.6 dúzia, seu código 5506, Romeu Golf Vitor. Deu para o táxi. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro corrigindo, chama pronto, ponto de espera da 10, torre e altímetro 091. Juliette Alfa, chama pronto, ponto de espera da 091, é 2508. Correto, chame a torre 186, bom dia. Turno 20 graus 5. Porta pronto. Autorizado ingresso 97, porta alinhada e pronto. Índia Papa Oscar, Nicolado de Salvador, aos 29, controle 199, decima 8. 198, grato, bom dia. Salvador, Papa Oscar, Índia Papa Oscar. Papa Oscar, bom dia. Saída Lotar, vigilância, só 090. 090 na Lotar, Índia Papa Oscar. Controle Salvador, bom dia, OTAN 3201. 3201, bom dia. Bom dia, meu amigo. Gente da Eco, para autorização Confins no 360. Ok, Confins 360, autorizado. AP Zulu 16, decola no zero, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois direto à posição bridge. Frequência do controle 119.8, a torre 118 meia dúzia, seu transponder 5517, TAM 3201. Tá sim, então autorizado com fins no 360, decolando down no zero com curva direita após Nadael, Leda, após bridge. Controle 198, torre 18.6 e o transponder é o 5517, TAM 3201. Correto, fuse pronto para o push. Acusarão, TAM 3201. Ativo 5808, ele manteu no zero. Ali manteu no zero, 5808. Whisky Fox Lima, decolagem autorizada no 7, vento no 20 grau 059. Decolagem autorizada no zero, vento no 20 graus, 059. Viu, decolagem no zero, 5508. E o 5973 já visto no aeródromo? Positivo, Salvador inteiro, está muito bonito. Ok, autorizado final do ILS XRI, forme correção. Vou passar externo, chame a torre 1862, é bom pouso. 186 a torre, obrigado, até já. Bom, e muito bom dia do Papatango, Whisky Fox Trot Lima, decolou na sua escuta. Whisky Fox Lima, sube mantém uma centena sem restrição na saída gole, vigilância. Centena, sem restrição na gole, e o Whisky Fox Lima. Fox Lima, voe direto gole, da presente. Direto gole, da presente, Lima. Decolado, Salvador 03-3, controle 1998. 198, 5808. Torre Salvador, bom dia, o Rio 5973. Tá passando externo embaixo, travado. Rio 5973, pouso autorizado no zero, vento no 20 graus, 059. Autorizado, pouso, 5973.